gastando as notas. Não vejo valor de nada agora. Boto minha gangue no topo. Flash. Ela quer meu bonde todo. Flex. Faço ela gozar em dobro. Splash. O mundo pra nós é pouco. Ei, só coleção de roupa de grife. Minha hidratação é com whisky. Jogo 20 gramas nessa beat. Ela é misteriosa usando Vitória Secret. Molotov tipo bom. Compro um fit meu que você bomba. A mira preparada nessa ronda. Val Carol com K se brota tomba. Em 2020 eu fico rich. Já vale tua carreira todo esse beat do Kiss. Não gaste minha onda no meu tênis, nunca pis. Que melhor errado virou ração do meu beat. Ela tá molhada, faz splash. Dedilhando ela tipo slash. Olha como a bunda dela mexe. Perde a calcinha se ouve cash. Eu tô cheio de droga no bolso. Dando fuga nos policiais. Conhecido pelo mundo todo. Nego bola porque eu faço 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Salário de doutor na minha conta em 24 horas. Gasto com as piranhas de marola. Na minha cama só mulher gostosa. Choro Jack Daniel na tua chota. Meu outfit é só coleção de buceta e joia. Tipo um cego eu tô gastando as notas. Não vejo valor de nada agora. Boto minha gangue no topo. Flash. Ela quer meu bonde todo. Flex. Faz ela gozar em dobro. Splash. O mundo pra nós é pouco. Notas na back. Meu nome que assina esse cheque. Cercado de luzes e flash. As piranhas sempre me seguem. Eu tenho um comprimido azul, frio tipo sul. Beat me chupa tipo um babalu. Tudo por aqui segue normal. Tudo por aqui tá tão normal. Meu bonde acelerando na pista pra fazer grana. Visto de droga toda semana. Juro que essa vida não cansa. Falta uma frente pra minha dança. No bolso, dando fuga nos policiais. Conhecido pelo mundo todo. Nego bola porque eu faço 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Salário de doutor na minha conta em 24 horas. Gasto com as piranhas de marola. Na minha cama só mulher gostosa. Choro Jack Daniel na tua chota. Meu outfit é só coleção de buceta e joia. Tipo um cego eu tô gastando as notas. Não vejo valor de nada agora. Boto minha gangue no topo. Flash. Ela quer meu bonde todo. Flex. Faço ela gozar em dobro. Splash.